hoje acordei pensando, pensei em acordar e virar a essência de um breve sonhar. Sem chaves eu abri a porta da casa do meu coração. Acordei pensando.